Victor, Delta Papa inform. Solidarity, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Saneamento 313, deixa para 210, Senegal 091, autoridade final do procedimento LSS3, reporte estabilizado no localizador. 090 graus, 101. 597, Estados Unidos, 97, Delta Papa Alfa. Corrige, confirmando a intenção do Papa Alfa, Delta Papa Alfa, nem Estados Unidos, 97. Autorizado, porque a gente tira 57, o vento 100 graus, 109. Sim, ele está permitido no teste, ele faz. perna do vento, agora estou ali na base. Toma perna do vento, aguarda para girar a base, delta com a forma de quatro. Ponto, Charlie, ponto final, Delta Papai Uniforme, autorizado base 17. Não padrão, pistão 7, rebote, base pela direita, 17, pode atrás.